Paulo Ramos. A coordenação geral é do Oswaldo Barroso. E porque hoje é sábado, eu estarei atendendo os pedidos musicais dos nossos ouvintes que ligam durante a semana. 3661-6727 ou 3661-6737. E aqueles que mandam mensagens para o nosso WhatsApp. Eu começo atendendo a Cátia Silene, lá de Campo Belo. Ela quer ouvir com o Newton César, Felicidade. Em seguida, tem a participação da Luzia, lá de Santo André. Um destaque internacional com o grupo The Walkers. There's No More Corn on the Brazos. Da garrafa e ganhou de presente no seu casamento pra gente beber. Arrume a sua casa, aparece a barba, levante a cabeça e vamos beber. Poder escolher. Minha gente querida, muito obrigada aí para você que já está sintonizando o rádio, aí o seu Daio, aqui na Rádio Metropolitana, no programa do Fernandes e você. E também aí muito boa tarde para você que já vem desde cedinho acompanhando a programação da rádio, dos nossos colegas de rádio, né? E que também ficou aí com o nosso Valdinei Alves, nosso amigo, nosso colega de rádio Valdinei Alves, que agora acompanha o Fernandes até as 6 horas da noite. É, hoje no programa a gente vai receber a nossa cantora, também que faz parte do nosso programa, né, do nosso playlist de artistas aqui, a Roseli Fulaneto. Daqui a pouquinho ela está chegando aí para a gente bater papo, contar música e dar risada, né, contar os causos aqui, né, Roseli? Um beijo, ela já deve estar vindo aí pelas estradas, né? Pela rodovia aí, São Sena. E a gente, que Deus acompanhe, Nossa Senhora traga ela na paz de Deus, né? Para chegar aqui e a gente fazer um bom programa. Eu quero, hoje eu estou com o Pereira na técnica, fazendo o programa pra gente. Paulo atendendo você pelo telefone, né? Telefone da Metropolitana que mais toca aqui no Alto TT. 4799-2888. Minhas queridas amigas, eu estou preparando um kit, né, com produtos aí naturais. Eu estou montando esse kit do produtos naturais do Recanto do Acrescente, né? Então eu vou fazer um kit bem bonito para você aí, para dar de presente no Natal, né? Você merece, que é minha amiga, meu amigo, que está sempre juntinho, Carlos Fernandes, participando, ligando do nosso programa. Então a gente vai fazer um kit, uma cesta bem bonitinha aí, para entregar para você, que gosta de cuidar da sua pele, e com produtos naturais, Recanto do Acrescente, é muito melhor, não é mesmo? Deixa sua pele macia, sedosa, olha, os produtos maravilhosos, tá bom? Então você liga, participa do nosso programa, o 4799-2888, deixa seu nome, pode começar, né, a ligar a partir desse mês, pra gente dar esse presente bem bacana aí pra você, que é minha companheira de trabalho, meu companheiro de trabalho. sempre está juntinho comigo, nos dando audiência aqui no nosso programa. A gente começa o programa com a oração da Sagrada Família, na voz de Daniel Lutu, né? E logo em seguida aí, eu estou de volta, tá bom?